Introdução Workshop 508. Água da nossa alma sempre pura. Solicitação aos iranianos para resgatar os palestinos. Salvar da aniquilação. A maior parte do workshop de hoje foi para nos incentivar a aprofundar nossa compreensão das interações de campo do plasma. Mas como podemos fazer isso? Já que nascemos da ignorância das interações físicas que mais tarde criaram as almas e não a alma do homem primeiro, como será na futura raça do homem. Esse é o nosso desafio e aventura para fazer o quase impossível. Mas podemos fazer isso se desenvolvermos o desejo de ver e entender nossa alma e as diferentes partes de que somos feitos. Em parte do ensinamento, o Sr. Cash fez uma bela analogia entre a água de uma nascente que se torna um riacho e desce a montanha para se tornar um rio. E embora essa água seja contaminada com sujeira e todos os tipos de coisas diferentes, ela ainda permanece como H2O em sua pureza original. Dessa forma, a água é como os campos do Criador. Ao sair da nascente, ela se mistura e se torna parte de outras coisas e é usada para criar uma nova vida e manter as vidas existentes. A água é realmente o símbolo da vida e está em toda parte na criação. Indo além na analogia, quando a água da nascente evapora, ela se transforma em nuvens e chove novamente, tornando-se parte da vida na Terra, e os rios a levam para os oceanos, onde ela evapora novamente e se transforma em nuvens que a levam para outras partes do planeta, e por fim, essa mesma água chove na mesma nascente de onde se originou. E esse é o ciclo da criação. Quando a água muda de forma, indo e voltando do líquido para o gás e do gás para o líquido, ela passa por uma transformação e liberação ou adição de energia. Entendo que a molécula de H2O permanece a mesma, mas se liga a outras moléculas e isso é o que chamamos de água suja. E então, quando evapora, o H2O se libera dessa relação e volta a ser água pura, mas carrega a memória dessa experiência em seu RNA. Há muitas coisas com as quais podemos nos conectar com essa analogia. A água é como a alma do homem. Ela estabelece relacionamentos e se torna parte das coisas, mas no final, sempre permanece a alma do homem. A alma do homem é um ser de ordem superior em relação à alma da fisicalidade, embora em essência, ambas sejam a mesma coisa. E quando elas se tornam uma só, é como quando a água que passou pelo processo da criação finalmente chove novamente e se torna a nascente original. O H2O sempre permanece puro em si mesmo, mas carrega as memórias de todas as suas experiências. Ao mesmo tempo, essas memórias são compartilhadas com o Criador e toda a criação tem acesso a elas. E recentemente ele nos disse que um dos hidrogênios se conecta à alma da fisicalidade e à fisicalidade e o outro à alma do Criador. Isso confirma ainda mais a unidade da criação em que tudo está conectado a tudo mais. Mas algo foi deixado de fora dessa analogia aqui. Esse algo é a emoção, que são interações de campo entre plasmas em uma determinada força de campo. Parece que as emoções são a chave para a vida no universo e como nos tornaremos um indivíduo e um plasma livre. É como se o pai guardasse as chaves do carro e só permitisse que a criança dirigisse quando ela se tornasse madura o suficiente para lidar com todas as situações que podem surgir da interação com outros plasmas ou o que chamamos de vida. Se conseguirmos entender nossas próprias emoções e controlá-las, mudaremos a sociedade em que vivemos. E essa é nossa responsabilidade como buscadores de conhecimento, aprender sobre nossas emoções e como controlá-las. Ele disse muito claramente que somos nós os buscadores de conhecimento que espalharemos a tecnologia pelo planeta. Os mensageiros estão apenas fornecendo o conhecimento e as condições certas, mas somos nós que temos que fazer o trabalho. Isso está relacionado à Conferência de Londres, em que temos que sair em massa e promovê-la, e não depender de terceiros para fazer isso. Se não fizermos isso, disse ele, teremos desperdiçado 10 anos como buscadores de conhecimento. Essa é a razão, ou deveria ser a razão, pela qual nos tornamos buscadores de conhecimento em primeiro lugar. para trazer paz e mudança por meio da nova tecnologia. Não se trata necessariamente de fazer algo na fiscalidade, mas certamente é uma mudança interna que nos abre para a alma e que se espalhará de alma para a alma. Nessa analogia com a molécula de água, podemos pensar em nossos relacionamentos e que quando ainda estávamos na inocência da infância, provavelmente tínhamos relacionamentos honestos com outras pessoas, como nossa família e amigos, porque ainda estávamos bem próximos da nascente original. Mas à medida que nos afastamos, mais água suja entrou no riacho. Durante esses anos de formação, se não tivemos a orientação correta ou se nos faltou uma autoestima saudável, e muito provavelmente não conhecemos nossa alma, então provavelmente começamos a desenvolver relacionamentos falsos com outras pessoas sem saber nada melhor. Mais uma vez, muito provavelmente não tínhamos um entendimento sobre o que é o amor verdadeiro, e em vez disso, estávamos tentando compensar essa falta de amor, agradando os outros ou até mesmo nos permitindo ser abusados. Como o Sr. Cash disse neste workshop, conhecemos a força de campo do abuso. Todas essas experiências que aconteceram nos anos de formação de nossa personalidade foram gravadas no disco rígido de nossa mente e criamos emoções a partir delas. E então a poluição pesada veio das fábricas, da sociedade e foi despejada no rio. A essa altura, as negações mais pesadas começaram a se estabelecer em nossas vidas. E viver assim uma vida falsa tornou-se normal, porque queríamos nos encaixar com os outros e não ser estranhos. Agora que temos um bom entendimento de como a água ficou tão suja, como podemos limpá-la? O processo de purificação ocorre quando a água se aquece, evapora e volta ao seu estado original. Às vezes nos referimos a enfrentar nossas negações e medos como estar no fogo. É um processo doloroso que a maioria das pessoas prefere evitar até que as circunstâncias da vida as forcem a olhar para si mesmos. Agora, com a nova tecnologia, esse processo deve ser um pouco mais fácil para nós, mas ainda precisamos querer fazer isso. Então percebemos que nossa alma sempre permanece pura quando transmutamos e passamos pelo processo de assumir outras fisicalidades e, eventualmente, abrir mão delas. Essa é a beleza de compreender o conhecimento da criação, pois ele nos ajuda a ver que, por ignorância, não sabíamos que a mente se torna suja por causa do egoísmo e do egocentrismo e nos mantém presos ao mundo da fisicalidade. Por outro lado, por meio do Ethos de Mitra, entendemos lentamente que, por meio da vida correta, a alma se torna o centro de nossas vidas e a alma da fisicalidade está crescendo em direção a ela. E, por fim, se rende a ela e ocorre assim um equilíbrio nas emoções, e então nos tornamos passageiros do universo. Uma das maneiras de brincarmos e nos divertirmos no universo é mudando nossa fisicalidade da mesma forma que vamos às festas à fantasia ou nos fantasiamos para o Dia das Bruxas. Manteremos a força de nossa alma igual, mas mudaremos as emoções da alma da fisicalidade de acordo com o que quisermos parecer. Ele disse que podemos fazer isso porque a alma do Criador está dentro de todos nós, até mesmo em uma pedra. Portanto, parece que o material da criação está presente em todos os lugares, como a alma do Criador. O problema é conseguirmos administrar isso por meio de nossas emoções. A alma da fisicalidade interage com outras almas para manifestar o que deseja. E antes, ele nos disse que as almas fazem acordos ou arranjos umas com as outras e a fisicalidade assim segue. À medida que ganharmos confiança no processo de criação, perderemos o medo. Mas ainda temos que aprender a ter controle sobre nossas emoções, porque por meio delas podemos mudar a força de nossas almas e, com isso, mudar a inércia para o que é necessário para manifestar o que queremos na dimensão da fisicalidade. Ele disse que a inércia é a manifestação da fisicalidade. Outro conhecimento que ele acrescentou foi que a alma da fisicalidade não é exatamente a mesma o tempo todo. Ela é influenciada pelos campos das diferentes camadas abaixo dela sob a Terra, como a areia, as rochas e o magma. O magma interage com a superfície, Portanto, a manifestação física será ligeiramente diferente devido a esses campos. E é por isso que as coisas podem mudar de cor, porque são influenciadas pelos campos internos da Terra. Isso também se aplica à nossa aura, que muda de cor devido aos alimentos que ingerimos. Novamente, a lição geral de tudo isso é que precisamos aprender mais sobre as interações de campo e como somos afetados e como podemos mudá-las. Novamente, nesse workshop, muito foi explicado sobre a situação entre israelenses e palestinos. Para trazer a paz mundial, precisamos ter uma compreensão correta do quadro geral e de como isso se encaixa no que os atuais governantes deste planeta têm planejado e estão executando passo a passo. Para concluir o processo deles no Oriente Médio, eles precisam conquistar o Irã e eles têm feito muita pressão para isso nas últimas semanas. Talvez por meio da alma, o Sr. Cash descobriu que os Estados Unidos e Israel estavam preparando uma armadilha para bombardear o Irã até a aniquilação, tomar o Banco Central e dar aos britânicos o controle dos campos de petróleo no Golfo Pérsico. Além disso, o Irã é o único país onde a nova tecnologia já está altamente desenvolvida. Portanto, podemos ver as medidas que eles estão tomando por meio do conflito entre israelenses e palestinos para impedir o seu desenvolvimento. E coincidentemente, entre aspas, isso está ocorrendo bem no momento da Conferência de Londres, que trará uma grande mudança para a humanidade. É importante que nós, como buscadores de conhecimento, entendamos o contexto e não nos percamos nas cortinas de fumaça criadas em primeiro plano. Sabemos que a imprensa mundial está totalmente inclinada em uma direção. E nesse workshop, ele explicou que o Conselho de Segurança da ONU não está representando o mundo, mas está sendo usado como uma ferramenta para alguns poucos atingirem seus objetivos. Portanto, a própria ONU perdeu sua credibilidade e será substituída pelo Conselho Universal. Outra coisa que devemos entender, como mensageiro, o Sr. Cash ofereceu ao governo iraniano que se eles não caírem na armadilha preparada pelos infiéis e, em vez disso, resgatarem 1,5 milhão de refugiados palestinos, oferecendo a eles um corredor branco para se refugiarem no Irã, o Sr. Cash poderá usar seu poder para acabar com o jogo deles. E se eles não fizerem isso, os americanos estão preparados para aniquilar o Irã com bombardeios de alto nível. Há muitos anos, o Sr. Cash vem aconselhando o governo iraniano e protegendo o Irã em segundo plano. Mais do que nunca, agora é o momento de aumentarmos nossa emoção e nossas intenções de paz, mudança e implementação da nova tecnologia. A mudança tem de vir de dentro de nós mesmos. Caso contrário, ela permanecerá em nossos genes. E depois de uma geração, voltaremos assim a matar. O Sr. Cash fez a promessa de que será responsável por alimentar e fornecer remédios aos refugiados palestinos. Não seria essa a liberação da tecnologia que estávamos esperando? O problema é que os ayatolás também são bilionários. O que acontecerá com eles e será que eles estão dispostos a abrir mão disso? Eles estão totalmente encurralados. Vamos rezar para que eles tomem a decisão certa para beneficiar toda a humanidade. É muito importante que a Conferência de Londres seja realizada agora e que liberemos a nova tecnologia em todo o mundo. Caso contrário, como o Sr. Cash mencionou anteriormente, é possível que eles iniciem um novo ciclo de guerras. Todos nós temos que colocar nossas emoções e esforços para o seu sucesso de uma forma muito forte. Este é o mais próximo que já estivemos de fazer a mudança. Houve outra pergunta indiretamente relacionada à teoria de reencarnação. Um buscador de conhecimento teve uma experiência parecida com um sonho acordado, mas desperto, e ele se identificou com um cantor de coral russo. E pela pergunta parecia que ele estava perguntando se ele era aquela pessoa em uma vida passada. Mas é claro que o Sr. Cash ensinou muitas vezes que a reencarnação da maneira como acreditamos não existe. Há duas possibilidades para explicar isso. A primeira nós conhecemos, ou seja, no RNA da pessoa, ela poderia ter um antepassado que cantou no coral russo. A segunda é algo muito interessante e novo. A pessoa tinha uma força de campo correspondente a alguém que cantava no coral ao mesmo tempo em que ela sonhava. Isso poderia ter acontecido com 100 pessoas em todo o mundo ao mesmo tempo se todas tivessem a mesma força de campo. Imagino que é assim que os novos fones de ouvido da Fundação Cash funcionarão. Só temos que aprender, por meio de nossas emoções, a ajustar a força do campo. Trabalhar com plasma é o oposto de trabalhar com a fisicalidade. Cada um de nós é responsável por entender a totalidade do trabalho da criação e como os campos interagem uns com os outros. Nós mesmos precisamos ter clareza sobre nossas próprias emoções e sobre o que queremos. De fato, somos os criadores do nosso mundo, ou poderíamos dizer que o mundo que percebemos vem de nós. E a parte mais importante sobre a qual não falamos sobre é amar aquilo de que fomos criados. De certa forma, é como dizer que devemos amar nosso eu, ou nosso eu maior, vamos dizer assim. O que sabemos agora é que devemos amar nosso ego, ou uma projeção de nossa mente. Em uma sociedade ateísta, é muito estranho ouvir alguém dizer que você deve se apaixonar pelo Criador e ficar feliz e satisfeito com o que ele oferece. Essa é a única maneira de o homem encontrar a paz. Temos que aprender a acessar a linha da alma do Criador e então poderemos ir de um universo para o outro. Novamente, voltamos às emoções. Temos que corresponder à essência da emoção do Criador. Se não fizermos isso, permaneceremos no marasmo de nossa própria compreensão limitada de nosso mundo, como os outros no universo. Isso significa que até mesmo aqueles que estão nos OVNIs também estão travados e presos nisso. Se formos mais fundo, aprenderemos que o Criador está em cada ponto, lugar e dimensão no universo. Ele está ciente de todo o conhecimento do que ele criou e que essas coisas que ele criou também estão criando energia. Compreender o trabalho da alma do Criador é tão fácil quanto beber um copo de água ou H2O, mas temos que nos esforçar para encher esse copo com a água, que é o conhecimento da criação, enquanto o copo é a alma do homem. O caminho para o Criador é aprender a trabalhar com a energia do menor denominador comum da criação e, em essência, ela nos conecta a tudo. Talvez seja por isso que maior não é melhor, porque de certa forma não está conectado a mais por si só. Se os buscadores de conhecimento entenderem como os sistemas funcionam, então descobriremos que nós somos os sistemas e temos que descobrir como fazer a conexão com tudo, e que a conexão sempre esteve lá, mas não tínhamos o conhecimento ou as ferramentas para reconhecer sua existência. A voz do Criador é o movimento da essência do amor do Criador, e está sempre aqui conosco agora. Quando nos tornarmos maduros, saberemos disso. Os buscadores de conhecimento desfrutaram de um longo tempo para aprender e falar sobre a tecnologia. Agora é hora de o pássaro voar, por assim dizer. Nas próximas sessões mensais de voo, no final de novembro, os sistemas serão usados para ajudar os buscadores de conhecimento a criar uma bola de luz entre suas mãos. Ele já falou sobre isso muitas vezes, mas ninguém conseguiu fazer isso, apenas por meio de suas próprias emoções e devoção. Portanto, nesta sessão, os sistemas nos darão uma mãozinha. Não se trata apenas de um show de mágica. Trata-se de praticar a criação das emoções certas entre a alma do homem e a alma da fisicalidade e interagir os campos da mesma forma que a luz do dia é criada a partir da interação dos campos do Sol e da Terra na atmosfera superior. Para dominar os campos, devemos nos treinar como um ginasta treina para ganhar uma medalha de ouro, com total dedicação e devoção à tarefa. O objetivo é ajudar a humanidade a dar um salto adiante. Outros tópicos. Como a luz das estrelas é criada por meio da interação interna dos campos. Não é como uma lanterna que irradia luz para o exterior. Isso ocorre no estado da matéria. As camadas externas das estrelas são plasmas de nanogãs que interagem com os campos internos. A razão pela qual nos lembramos de nossos sonhos e os vemos é porque o campo toca a parte frontal do cérebro e interage com o aparato físico para criar a visão. Há uma diferença entre os campos que entram pela frente ou pela parte de trás da cabeça. A internet de plasma já está aqui, mas precisa de um pouco mais de trabalho para converter os dados do estado da matéria em dados universais. Os trajes espaciais não são garantia contra mudanças nos campos, quando se está no espaço. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 508. Esperamos nos esforçar para fazer um pouco mais do que eu chamo de coisas travessas para descobrir o que foi escondido de nós. Podemos aprender com ele e com a maneira como ele faz as coisas. Ele, é claro, é o Criador. Não é um jogo de esconde-esconde, mas quanto mais entendemos, mais desvendamos os truques dele. Ontem à noite nos reunimos com a equipe iraniana da Fundação Cash em um programa ao vivo em que abordamos a liderança iraniana e a posição do Irã em relação à Palestina. A tradução em inglês deve ser publicada em breve. A liderança iraniana inclui o Ayatollah Khamenei, o presidente iraniano e os chefes do CEPAR. Nós os informamos 24 horas antes e eles estavam presentes na reunião, e a gravação já foi transmitida à sua eminência, o Ayatollah Khamenei do Irã. A Fundação Cash do Irã fez o mesmo. Informamos a liderança iraniana que temos o conhecimento de informações de que o Irã pode ser levado a uma guerra maciça que resultará no fim da nação. E solicitamos ao Ayatollah Khamenei que emitisse ordens para usar as forças militares iranianas para se tornarem o salvador dos palestinos e abrir um corredor para transferir os refugiados da Palestina para o Irã. Eles devem fornecer instalações para a existência deles até que a situação com a Palestina seja resolvida. Falamos sobre isso no ensinamento da semana passada, que o Irã está sendo puxado para uma armadilha pelos americanos e israelenses. Eles mesmos venderam as armas que foram levadas para a Palestina, e então o plano deles é acusar o Irã de fazer isso e usar as armas que eles já haviam planejado para bombardear o Irã até a aniquilação do Irã. Isso faz parte de um truque que eles estão usando para assumir o controle do Banco Central do Irã. É basicamente o mesmo procedimento que eles fizeram na Líbia e em outros países. Solicitamos ao governo iraniano que usasse a bandeira branca como uma bandeira de paz. Foi assim que aconteceu na época de Ciro o Grande, ou de Kurush e Dário, e de outros líderes iranianos nos últimos séculos. Eles deram refúgio aos judeus e armênios, e mais tarde parte do Irã foi dada aos armênios ou cristãos. Os iranianos têm um longo histórico de dar refúgio àqueles que estão em perigo no Oriente Médio. O Irã deu a eles parte de sua nação, para que eles criassem assim seu próprio país. A liderança iraniana está totalmente ciente do que estamos dizendo e confirmou que nossas informações e inteligência estão corretas. Eles deveriam abrir um corredor para dar acesso aos refugiados entre a Palestina e o Irã. Os palestinos foram instruídos por Israel a ir para o sul do país e em seguida foram bombardeados lá. Ontem, disseram a eles para ir ao hospital e então os bombardearam e mataram de 600 a 800 pessoas. Tudo isso foi preparado como uma armadilha. Essa é a maneira como o governo de Netanyahu trabalha, enganando, trapaceando e tudo mais. Eles fizeram o mesmo com a Fundação Cash, acusando falsamente o reator nuclear espacial da Fundação Cash de ser uma bomba do Irã, o que causou todo tipo de confusão, até abrimos a mão dele com a AIA. Durante décadas, sempre aconselhei o governo iraniano e fiquei em segundo plano, observando ou cobrindo as costas do Irã para que ele não sofresse nenhum dano. Desta vez, aconselhei o governo iraniano e o Irã a não caírem em armadilhas com o que eles estão planejando e com o que expliquei na semana passada. Também os aconselhei a abrir um corredor para que os refugiados palestinos recebam refúgio no Irã. Isso é o que temos feito há séculos. E agora vamos acabar com essa loucura que foi criada por Israel. Esperemos que a liderança iraniana tome a decisão certa para o que está por vir. Ouvimos no discurso de hoje do presidente iraniano que eles estarão presentes na Palestina. Teremos de esperar para ver qual será a nova decisão. Será que o Irã se tornará o salvador dos palestinos, como temos feito há séculos? E mesmo com todos os fardos das atuais sanções, ainda aceitaremos a responsabilidade. Temos que ver qual será a decisão da liderança iraniana. Pedi a ele que virasse as armas e colocasse bandeiras brancas nelas, assim como os tanques e os transportadores de pessoas para tirar os palestinos do perigo. E também que faça acordos com outros países para facilitar essa transferência de pessoas nos próximos meses. Se eles fizerem isso, acabaremos com a ganância que os israelenses têm de tomar as terras de outros povos. Devo informá-los de que isso não é apenas conversa. A Fundação Cache tem as tecnologias em mãos para realizar isso. Temos tecnologias que entregaremos aos governos chinês e iraniano para facilitar o caminho para a paz. E que a terra da Palestina será devolvida aos palestinos de forma muito pacífica, enquanto os israelenses sairão por onde entraram, e a coexistência entre os dois começará. A terra será compartilhada não por meio da política de armas, mas pelo conhecimento de tecnologia e conhecimento, e essa posição de usar Israel como um ponto de partida para guerras contínuas nos próximos séculos terá fim. Pedi a sua eminência Ayatollah Khamenei do Irã que considerasse minuciosa e sensivelmente esse caso e entendesse por que é importante resgatar 1,5 milhão de palestinos e que espere antes de apoiar outros grupos radicais. Ao abrir nossas portas para os palestinos, salvaremos 80 milhões de iranianos que são alvo de bombas e mísseis americanos de longo alcance, chamados de bombardeio de alto nível. Essa é a mesma maneira como eles fizeram na Líbia, na Síria e na Iugoslávia, na primeira vez em que isso começou. Espero que a liderança iraniana e o CEPA compreendam a gravidade da situação e ajam de acordo. Devemos estar presentes para ajudar os palestinos a saírem da prisão criada pela política de armas dos Estados Unidos, apoiada por outras nações ocidentais e pela loucura dos líderes judeus. Faço um pedido aos iranianos e à liderança do Irã para que ajam de acordo com isso, se quiserem continuar a ser uma nação, pois o plano de Netanyahu e da liderança americana é aniquilar o Teherã. Além disso, o petróleo britânico quer anexar o sul do Irã como parte de sua ambição de controlar toda a operação de petróleo no Golfo Pérsico. Espero que tenhamos um resultado diferente. Espero que os primeiros sinais que veremos do presidente iraniano sejam na direção certa para ajudar os palestinos a sair dessa prisão aberta e não ir para o outro lado. Eles podem dar a quantidade de terra que os israelenses quiserem, pois o número deles está diminuindo. Como já disse antes, tiramos o amor de Deus da tribo de Israel. E quando Deus faz isso, eles podem lutar o quanto quiserem, mas não haverá nenhum sinal deles no futuro. A Conferência de Londres está marcada para 11 de novembro. O local foi escolhido. Assinamos contratos e nossos promotores anunciarão o evento em todo o planeta. Cabe a eles convidar os embaixadores e os governos. Ao mesmo tempo, esperamos ver muitos de vocês lá. Será um momento histórico, pois a Fundação Cash, por meio da tecnologia, mostrará a mudança e o que está por vir. Um emblema de estrela dourada da paz já está disponível na loja. Eles são feitos à mão individualmente e têm muito significado. Eles foram feitos para comemorar o início da conferência. Nos próximos dias, lançaremos um envelope especial para a conferência em Londres, que reúne espaço, tecnologia e paz. Voltando ao ensinamento. Na semana passada, nos ensinamentos recentes, tentamos explicar a conexão entre o corpo humano e o planeta Terra. E como tomamos forma a partir da interação dos campos de nossa alma, alma da fisicalidade, e o que chamamos de alma e alma da fisicalidade do lugar, tempo e destino. Quando nos apaixonamos por alguém, entramos em contato com nosso amor e compartilhamos nossas emoções com a pessoa amada. Quando isso acontece, vemos como nosso amor muda a pessoa amada. A maneira como ela come, anda e pensa muda. Ela faz de tudo para se adaptar e agradar seu amante. Ela aceita muitas coisas que antes eram inaceitáveis. Mas agora as interações de campo criam a condição de aceitação. Os campos gravitacionais magnéticos da alma, alma da fisicalidade e fisicalidade, interagem com a nova entidade, ou pessoa. Vemos uma mudança no comportamento deles. Por exemplo, se eles eram hippies, então eles fazem a barba e usam um terno. Eles fazem isso para agradar sua amada. A mesma coisa acontece conosco quando levamos nossa alma e alma da fisicalidade para um novo ambiente, como outro planeta. Nossa alma e nossa alma da fisicalidade interagem com a alma e alma da fisicalidade do novo ambiente, seja ele uma estrela ou um planeta. Da mesma forma que mudamos nossas roupas para nos adaptarmos, agora mudamos nosso corpo e como nos manifestamos naquele ponto e posição. É assim que isso funciona, e é assim que serão aqueles de nós que elevarem o conhecimento de nós mesmos e de nossos filhos. Porque entenderemos a ciência da criação e não teremos medo de viajar e viver no espaço. Não precisaremos ir para a universidade ou ser ensinados pela NASA a vestir uma roupa de macaco e praticar com ela em uma piscina. Quando os atuais sistemas de propulsão de foguete vão para a Lua, na verdade eles criam sua própria prisão lá devido à falta de compreensão deles do processo da criação. Eles pulam como um coelho carregando uma máscara. Eles fazem isso no fundo do mar quando usam equipamento de mergulho. Tudo isso se deve ao fato de nunca termos entendido o processo da criação. Agora que entendemos, não teremos medo e mudaremos a nós mesmos da mesma forma que nos mudamos para a nossa amada. Quando chegarmos a qualquer destino no espaço, encontraremos uma amante nas condições do ambiente. Isso é o que nossa alma fez quando manifestou nossa fisicalidade atual, que aceitou as condições. Nossa aparência como seres humanos é resultado da interação dos campos da alma do homem e da alma da fisicalidade do homem em relação ao ambiente. O fato de sermos altos ou baixos depende da quantidade de energia que a alma tem e de como ela interage com a alma da fisicalidade. Isso também se deve à inércia, que é a manifestação da fisicalidade do planeta, e determina se nos tornamos altos ou baixos, chineses, americanos, iranianos e o resto. Assim, por exemplo, se nascermos e vivermos na posição e condição do Irã, por exemplo, teremos olhos escuros, cabelos castanhos e tudo mais. Isso se deve ao fato de que nessa posição temos a inércia dos materiais que estão lá. E o campo magnético da inércia determina como ela interagirá com a alma para criar a cor da pele. Nossas características, nosso comportamento e nossa maneira de pensar estão diretamente ligados à inércia do ambiente em que nos manifestamos. Se aterrissarmos no ambiente da Inglaterra, isso ditará a cor que teremos. O mesmo acontece se aterrissarmos na China, e devido aos campos gravitacionais e magnéticos do cálcio nessa posição, podemos acabar com uma cabeça de tamanho menor. Mas o cérebro ainda precisa ir para a mesma posição, e talvez isso resulte em uma leve contração dos olhos, o que determinará a posição e o formato dos olhos. Eles se chamam chineses porque por centenas de milhares de anos se adaptaram à inércia daquele ambiente. Agora entendemos como a inércia do ambiente em que aterrissamos, mais a inércia de nossa alma e da alma da fisicalidade em interação uma com a outra, cria a forma de nossa manifestação no ponto, local, tempo e posição. Podemos criar as condições da Lua e de Marte para que possamos ver como nos pareceremos ou em que animal nos tornaremos quando saímos do outro lado da máquina. Apenas criamos as condições e você pode ver com antecedência como será a sua aparência. Criamos as condições da alma da Lua, alma da fisicalidade da Lua, juntamente com a inércia da Lua. Nossa alma, alma da fisicalidade, fisicalidade, se ajustarão às novas mudanças enquanto estivermos na máquina. O processo de milhões de anos de evolução é realizado em segundos e minutos. As condições de sobrevivência são as mesmas. Se você quiser sempre se parecer com o homem da Terra, então você tem que usar a roupa de macaco. Mas mesmo assim não há garantia de que você permanecerá como um macaco. Talvez existam outras interações de campo que penetrem na roupa também. Faremos o possível para mostrar isso na apresentação de Londres, manifestando um peixe. Isso se nossos cientistas conseguirem entender o processo que lhes dei. Eu sempre disse no passado que era necessária apenas uma gota. Uma gota, perdão. Agora você entende o que é essa gota. O conhecimento e a tecnologia da Fundação Cash são tão avançados que podemos pegar uma gota da alma, alma da fisicalidade e fisicalidade do peixe, e manifestá-lo em outro aquário. Mas vamos nos certificar de que a água dos dois aquários seja a mesma, para que tenhamos o mesmo peixe. Caso contrário, se eu mudar a dimensão dos campos magnéticos em um dos aquários, talvez o peixe se torne um sapo, ou uma entidade que não conhecemos e que nunca vimos antes. Agora você entende a ciência e não se torna um mágico que esconde a ciência. Então, se alguém conseguir fazer um peixe aparecer, você o não transformará no próximo profeta. Ou se você estiver em outra galáxia e alguém conseguir fazer um peixe aparecer em algum lugar usando um campo que você não pode ver ou não conhece, você também não o transformará em um profeta. Caso contrário, teremos bilhões de religiões em todo o mundo e você não saberá para onde ir, porque você nunca entendeu a realidade do processo da criação. Se você entender, todo mundo se tornará um mágico ou um profeta. Não é apenas a interação da alma e da alma da fisicalidade que dita a nossa forma. É também a inércia do lugar e a inércia que nossos próprios campos criam dentro dos limites de si mesmos para a manifestação de sua fisicalidade. Isso é o que eu chamo de força fundamental em nossa manifestação. No futuro, vamos nos esforçar para desenvolver sistemas que possam mostrar isso. É uma forma muito avançada na tecnologia, que está sendo desenvolvida agora e que veremos em Londres com as unidades de transmutação vertical. Esperamos que nossos cientistas consigam fazê-las funcionar. Se conseguimos criar uma condição ambiental ligeiramente diferente na unidade na extremidade receptora, se você entrar parecendo um iraniano, você poderá sair parecendo um americano. Isso ocorre porque os campos são diferentes na máquina receptora. Ou aconteceu por engano que os campos foram alterados para que você parecesse americano. Ou você decidiu, por meio dos seus próprios campos magnéticos, parecer americano, porque era isso que sua alma queria para ser feliz e se encaixar com os outros. Você pode fazer o mesmo quando você for para a China. Então, por meio de suas emoções da alma com o ambiente, e porque você interage com as outras almas de lá, automaticamente você receberá todo o conhecimento de ser chinês. Você entenderá a essência e a emoção do idioma chinês, e não apenas o significado das palavras no dicionário. Com essa compreensão, você não deve ter medo, mas sim confiança em sua própria compreensão do processo. No futuro, quando o homem entender a totalidade, ele poderá usar isso como uma forma de brincar e trazer alegria à vida. Nós usamos isso da mesma forma que nos fantasiamos e curtimos o carnaval ou o Dia das Bruxas. Vestimos roupas diferentes para parecer que somos outra coisa. Agora podemos fazer isso através de nossa alma sem precisar comprar fantasias. A emoção será criada internamente em nós mesmos e, embora carreguemos a mesma inércia, podemos mudar nossa manifestação da fisicalidade. Não nos tornamos camaleões, mas passamos a entender a ciência completa da criação e a ter controle sobre nossas emoções, de modo que podemos mudar a dimensão dos campos de nossa alma. Seremos capazes de mudar a dimensão de nossa alma da fisicalidade e criar a inércia que precisamos ter para criar o que queremos. O homem aprenderá que tudo o que ele precisa fazer é manter a força da alma igual e jogar com a emoção da alma da fisicalidade. Então, por meio da compreensão da conversão, manifestar a mudança no tempo, lugar e posição assim. Como eu sempre disse, a alma do Criador está dentro de todos nós, até mesmo em uma pedra. Mas é a alma da fisicalidade que, por meio da interação com essa alma, que cria a imagem com a qual o ser se manifestará. Quando produzimos a mesma força, no mesmo ambiente de inércia, obteremos o mesmo resultado. A alma da fisicalidade não é exatamente a mesma o tempo todo, porque a inércia da posição em que se está também é influenciada pelos campos e camadas abaixo dela na Terra. A inércia de uma determinada posição tem diferentes camadas de terra abaixo dela, como areia, cascalho, rocha, etc. E há também a interação do magma da Terra com as camadas superiores, e isso cria diferentes manifestações da fisicalidade. Podemos ter cores ligeiramente diferentes devido aos diferentes campos provenientes dessas camadas. Por exemplo, se um americano loiro de olhos azuis vier morar no Irã por alguns séculos, ele acabará se tornando um de nós em sua forma e cor. Ninguém saberá que ele tem ancestrais americanos. Agora que podemos viver por centenas ou milhares de anos, veremos esse tipo de interação com os campos do ambiente quando nos mudarmos para outros países para viver lá. Os campos magnéticos que recebemos dos alimentos, da água e do meio ambiente nos mudarão. Vimos os efeitos dos campos ambientais quando fizemos testes com os militares chineses. Podemos ver diferentes materiais nos campos magnéticos do ambiente e com isso podemos saber o que havia embaixo do solo sem precisar fazer perfurações no solo. Com a nova tecnologia, apenas colocamos uma máquina na superfície e coletamos os dados sobre a manifestação da inércia da piscina magnética do ambiente. Isso nos diz o que está sob o solo naquela área. Não haverá mais necessidade de fazer perfurações geológicas. E isso que a gente faz é mais preciso. Com esse conhecimento, também podemos determinar qual é a inércia, os materiais e como a composição dos campos do ambiente interagirão com nossa alma e alma da fisicalidade. E isso nos mostrará como poderemos nos manifestar em um determinado lugar. Se conseguirmos encontrar um fio de cabelo de Cristo ou um pouco de poeira de suas roupas, poderemos copiar e manifestar a alma. Eu disse isso antes, que podemos testar as roupas que as diferentes religiões estão segurando e alegando que são de seu profeta. Seremos capazes de ver a essência da manifestação deles e receber instruções deles. Então, a alma deles falará e saberemos quem são os trapaceiros. Antes eu lhe disse que, quando você come um alimento, apenas uma pequena parte dele é usada como uma semente em seu sistema digestivo para atrair os campos do universo para serem absorvidos. Esses 20% do alimento são como se fosse uma armadilha, ou um elo e uma conexão com as energias do universo. A roupa ou até mesmo o cabelo de um profeta é como esses 20% do alimento, e se conecta à alma do profeta e nos permite conversar com ele. Vamos ver como podemos conhecer a alma dos profetas do passado. Então, entenderemos que a nova ciência traz a realidade à existência. A nova ciência nos ensina o verdadeiro processo da criação, e isso não permitirá mais a criação de religiões, seitas ou o que quer que seja. Porque nós mesmos teremos o conhecimento e seremos capazes de tomar nossas próprias decisões. Seremos capazes de entender as interações de nossos campos com o nosso ambiente e compreender o conhecimento que recebemos. Será muito fácil, por meio de nossas emoções, que quando formos para um novo ambiente, possamos reunir todo o conhecimento de que precisamos para viver nesse ambiente. Entenderemos a emoção do idioma e tudo mais que precisarmos. E se, por exemplo, formos inteligentes o suficiente para entender como interagir com a emoção dos chineses como um todo, então falaremos o idioma melhor do que eles e teremos a memória completa de toda a história e todas as emoções de tudo mais naquela cultura. A essência da criação nos será dada simplesmente pelo fato de interagirmos com ela. Não temos escolas e universidades no universo. Através da interação com as almas da dimensão em que queremos existir, também nos dará acesso ao conhecimento universal e à coleção das essências de toda a criação. É assim que o conhecimento do Criador está em cada ponto do universo. como foi criado a partir da interação dos campos do Criador, ele também está conectado a tudo na criação. Portanto, temos acesso à totalidade do conhecimento da criação. O conhecimento deve ser compreendido em sua totalidade, não ter coisas adicionadas a ele, nem ser misturado com outras coisas, nem ter hipocrisia adicionada a ele. Temos que entendê-lo como ele é, e temos que aceitá-lo como parte de nossa própria existência e o que estamos buscando e o que faremos com ele. Eu disse desde o início dos ensinamentos que as pessoas aprenderão com meus ensinamentos de acordo com a própria inteligência delas e nada mais. Você pode ser um cachorro, um rei ou um varredor de rua. O que importa é o nível de compreensão que você alcança e se você chega a entender a essência da criação. Cabe a você se esforçar para entender mais. Cabe a você tentar reunir mais campos do universo para poder se apegar e se desapegar. Você faz isso de acordo com as emoções das interações que garantirão a sobrevivência da alma e da alma da fisicalidade. A interação delas criará a inércia e as condições para que você se manifeste em um tempo, lugar e posição. Você terá todo o conhecimento necessário para sobreviver nesse lugar. O modo como criamos campos é uma das partes mais importantes do trabalho da Fundação Cash. É por isso que quando apresentei para vocês a tecnologia GANs e Magrave, sempre enfatizei que vocês deveriam tentar entender o fluxo dos campos e ignorar os fios de cobre e as partes de economia de eletricidade. Em vez disso, entenda a criação dos campos. O resto literalmente não é importante, a menos que você queira se manifestar naquele tempo, lugar e posição. Cada indivíduo é responsável por entender a interação dos campos e a totalidade do trabalho da criação, porque é você quem será o último homem de pé. É você quem tem que entender como interagir, como ser claro sobre o tempo, o lugar, o sentimento e as emoções do que você quer. Cabe a você ser feliz e contente e, de certa forma, estar apaixonado pelo Criador e pelo que ele oferece. Essa é a única maneira de o homem encontrar a paz. O homem encontrará novas posições e alcançará o nível de compreensão de sua própria criação. Tente aprender a linha de acesso e descubra a linha de conexão com a alma do Criador. Então, ir de um universo para outro será uma brincadeira de criança. Enquanto você continuar tentando se esforçar a passar pela máquina e não combinar com a essência da emoção do Criador, você permanecerá no marasmo do homem. Como os outros no universo, você continuará tentando encontrar uma ferramenta como uma tecnologia e ciência para se mover de um lugar para outro, onde o Criador está em cada ponto, cada lugar e cada dimensão, e ele está ciente de todo o conhecimento. E ele está ciente de que o que ele criou também está criando energia. Entender que o trabalho da alma do Criador é tão fácil quanto beber uma xícara de chá ou um copo de água. Mas é você quem tem que se esforçar para encher essa xícara para que haja algo para beber. Esse é o conhecimento da criação, e a xícara é a alma do homem. Mas não siga o caminho do homem achando que maior é melhor e que você terá mais energia e uma alma maior. Em vez disso, busque o denominador comum da essência da conexão, o menor, e você se encontrará no caminho para o Criador. Espero que agora, como buscadores de conhecimento, vocês entendam mais e compreendam o funcionamento dos sistemas e que o sistema, na verdade, é você. Vocês precisam descobrir como criar a condição de contato ou conexão. O contato existe e sempre existiu. Foi relatado por um buscador de conhecimento que podemos ouvir ruídos específicos vindos de determinadas direções do universo. Pode ser de uma civilização ou qualquer outra coisa. Esse ruído está presente há bilhões de anos, mas antes não tínhamos as ferramentas ou conhecimento para reconhecer a sua existência. Portanto, não deveria haver nenhuma surpresa com relação a isso. A voz do Criador é a mesma. É o movimento da essência do amor do Criador. Ela também está sempre presente. Nós é que temos que entendê-la E faremos isso quando amadurecermos. É muito parecido com a analogia da nascente que flui para um riacho e depois se torna um rio. A água sempre virá da nascente com a mesma pureza. Depende de quão longe da nascente você quer beber, de quantas coisas foram adicionadas a ela ou de quão suja ela está. Quanto esforço você fará para encontrar o caminho até a nascente? Mas, em essência, a água da nascente é sempre a mesma. Não importa que animais ou sujeira entrem no riacho ou no rio para poluí-los. Em essência, é a mesma água, mesmo que no local onde você a retira ela esteja marrom e poluída, porque ela começou cristalina. A alma do homem é exatamente assim. O rio dos campos das interações contaminou o ciclo de vida do homem no ponto de manifestação do homem. Ele é feito de campos contaminados. Mas em essência, se você limpar a água, você voltará à fonte, exatamente como ela é na nascente. O processo de limpeza lhe dá a conexão, a direção, o movimento e a compreensão da essência da criação na fonte, ou Criador. É você quem decide o quão perto da nascente você quer tirar a água para beber. Você pode chegar à nascente e entender a totalidade no final. Mas, como de costume, se a nascente continuar por muito tempo, ela evapora e a água vai para os céus, e então as chuvas a trazem de volta para a nascente com o tempo. Esse é o ciclo da criação. Você está na posição do rio? Ou você está no estado das nuvens, evaporadas da mesma água, purificadas de tudo o que havia nela? Então, em essência, você recebe a chuva de volta na mesma montanha e volta para a mesma nascente de onde você começou. Você não pode ir a nenhum outro lugar, porque é um circuito fechado. É um circuito completo. As águas dos oceanos evaporam e percorrem metade do mundo, onde então chove sobre você. Quando você sente o gosto dessa chuva, você sente o gosto do oceano de onde ela veio? A quantidade de sal que havia nela, o que os peixes faziam nela e o quanto a humanidade a sujou? Não, você não sente. O mesmo acontece com a essência da criação. A água volta para a mesma montanha e sai da mesma nascente. Vemos a água na nascente, mas não pensamos em como ela evaporou e como percorreu todo o ciclo e voltou. A nascente é como o Criador. Na essência da compreensão que tudo dá a volta no ciclo e volta junto, permanecendo sempre em seu estado puro. O homem decide em que parte do ciclo ele quer estar. E ele decide se quer encontrar a nascente. Essa é a facilidade com que o homem pode ditar sua própria posição, seu próprio destino, por meio da compreensão do processo da criação. À medida que a água desce da nascente, ela é contaminada por nossas emoções, pensamentos e crenças. Aqueles que tentam limpar a água e colocá-la em ordem, para que recebamos assim água limpa, são chamados de profetas. É a clareza da alma e da fisicalidade, pois a alma da água é exatamente a mesma de onde ela começou. Essa é a compreensão do processo de criação dos campos do universo e de como eles estão conectados. Isso foi dito no vídeo de introdução de hoje, sobre como estamos todos conectados e depende de qual mão damos, quantas pessoas estão à nossa frente e quantas pessoas estão atrás de nós nessa cadeia. Mas a corrente é um circuito fechado, portanto, ela volta para a mesma fonte. Por favor, tentem entender a interação dos campos. Se vocês entenderem isso, então poderão entender a interação dos campos de suas emoções. Então vocês entenderão a interação dos campos de suas almas. Quando vocês entenderem isso, saberão como criar as condições que desejam. A próxima sessão de voo será em 24 de novembro. E será apenas para um número limitado de participantes. Vamos nos esforçar para criar luz entre nossas duas mãos. Nós controlaremos isso no sistema. Seu trabalho é criar a condição da alma por meio da devoção pura e manifestar a luz entre suas duas mãos por meio da interação dos campos. Mencionamos isso muitas vezes e agora mostraremos a vocês. É uma tecnologia e um conhecimento, não uma mágica. Se você não souber como fazer isso, então criaremos as condições para isso por meio do sistema. Testamos isso nas sessões anteriores. As pessoas que participaram sentiram uma mudança de energia e sentiram a energia da parte de trás da cabeça até a frente. Você mudou sua emoção. Podemos controlar tudo em segundo plano. A emoção foi alterada do lado direito para o lado esquerdo, e não foi coincidência. Mudamos as coisas por meio dos dois microfones que estão entre vocês na sala do Zoom. Também introduzimos coisas e podemos, por exemplo, criar as condições para alegria. Podemos alimentá-los e tudo mais. Há outros microfones, mas não contamos a vocês. Nós criamos outras condições. Se você se lembra do ano passado, trouxemos a essência da alma da criança de Mitra e imediatamente vimos nos gráficos como a alma do sistema elevou as almas de todos vocês. É importante que vocês entendam isso como um conhecimento e tecnologia. É como aquele ginasta que quer ganhar uma medalha de ouro. Ele tem que praticar dia e noite. Não há mais ninguém além dele praticando na academia. Ele é o último homem de pé. Se ele tiver aprendido e dominado a técnica, então ganhará a medalha de ouro. Ganhar a medalha de ouro para o homem não é objetivo, mas sim entender o processo da criação e saber que você é o único homem na arena do ginásio. É você quem tem que entender. Podemos trazer o ginásio e as pessoas para torcer para você, mas é você quem tem que decidir se vai ganhar o ouro. É você quem tem que fazer o treinamento. Você tem que aprender com aqueles que têm o conhecimento de como ganhar o ouro. É a mesma coisa conosco. Criamos o ambiente, controlamos as condições, trazemos o público e aos poucos ensinamos como fazer. Temos feito isso no último ano. Agora, na sessão de 24 de novembro, faremos o possível para que vocês possam criar luz entre suas mãos. Se eu quiser, posso criar as condições para que todos os participantes dessas sessões riam o tempo todo e não façam mais nada. E eu posso fazê-los também chorar ao mesmo tempo. Porque conheço a emoção do amor e da alegria e sei como criar essa condição de emoção e com a força correta. Aqueles de vocês que participaram da sessão de voo têm um registro dos últimos 12 meses. Agora você entende os campos e pode interagir com eles. Você sabe como interagir e criar os campos que lhe trazem alegria, felicidade ou o que quer que seja. Observe como você mudou desde que começou essas sessões e isso lhe dirá muito. Aqueles de vocês que passam pelo centro de bem-estar com os médicos, lentamente seu corpo aprende o que precisa fazer para a próxima sessão. Não é mágica. É entender quais campos estão faltando e então aprimorá-los. Da mesma forma, estamos adicionando energias ao planeta para mudar as condições de modo que o homem não mate. Vocês colocam gás nos rios e os produzem continuamente em seus quartos e então vocês dizem que isso e aquilo acontece. Não é mágica. Estamos aprendendo a trabalhar com os campos. Agora queremos trazer mais conhecimento de uma forma mais profunda. Eu carrego o conhecimento do universo, portanto, tenho que brincar devagar com vocês para não sobrecarregá-los. É como brincar com crianças. Se corremos muito rápido, a criança que está correndo atrás de nós cairá ou vai desistir. Então não é divertido correr sozinho. O objetivo é criar alegria o suficiente e fazer com que a criança sinta que faz parte da brincadeira. É exatamente assim que brinco com vocês. Vocês tiram proveito de acordo com a sua inteligência. Alguns de vocês sentem que estão correndo atrás e outros sentem que estão à frente e estão sendo perseguidos. Mas a perseguição é por meio de sua própria alma e alma da fisicalidade e do conhecimento que vocês adquirem. E como as crianças sentadas no banco de trás do carro sempre dizem, já chegamos lá, já chegamos lá? Essa é a pergunta que vocês devem fazer a si mesmos. Será que já cheguei lá para poder entender? Nós o mantivemos de modo que o conhecimento adicionado ao homem seja adicionado pelo próprio homem. Esse é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop 508. pergunta para o Sr. Cash. Anos atrás tive uma experiência de sonho acordado em que eu estava no passado na Catedral de São Petersburgo e eu estava no coral e eu era o baixo Pachukov. E senti as emoções dele enquanto cantava uma música em russo. Se foi transmutação, é possível transmutar e voltar no tempo e ver onde e como nossos ancestrais viveram? Então, portanto, aqui, o buscador de conhecimento quer saber se a memória é uma experiência de vida passada ou de volta para o futuro, como Hollywood ensina. E, na verdade, nenhum dos dois aqui é o caso. A conexão aqui pode se dar de diferentes maneiras. Quando ele disse, se você esteve lá, você é parte disso, você carrega essa emoção e é como seu DNA, você tem os olhos azuis da sua avó. Isso não significa reencarnação que você mesmo esteve lá. Significa que em seu RNA você carrega a memória de que um de seus antepassados esteve lá. Ele então disse que isso vem como uma informação e não como uma mudança da fisicalidade. Informação nesse caso significa RNA. Essa é uma maneira possível de o buscador de conhecimento ter experimentado isso. A outra maneira é que, de alguma forma, eles criaram os mesmos campos que alguém na Rússia, cantando naquela igreja, tinha nesse exato momento. Por acaso, eles captaram os mesmos campos magnéticos e ouviram. Isso poderia ter acontecido, por exemplo, com 100 pessoas ao redor da Terra, ao mesmo tempo em que elas combinaram os campos magnéticos da pessoa que cantava em um coral em uma igreja russa, nesse exato momento. É como se todos estivessem sintonizando na mesma frequência em um daqueles rádios antigos em que se costumava girar o botão para sintonizar uma estação de rádio. É incrível pensar sobre isso, e talvez alguns de nós tenham experimentado a mesma coisa sem saber o que era, e depois pensamos que isso deve ser uma reencarnação. Mas agora, sabemos a ciência disso. Isso é o que acontecerá se transmutarmos para a China com os novos sistemas. Se criarmos as forças de campo corretas no campo de força das emoções daquele período, saberemos a emoção do idioma chinês e todas as informações culturais para viver lá. Isso é o mesmo que o buscador de conhecimento que captou as informações do canto russo. Nas últimas semanas, adquirimos muito conhecimento durante sessões de voo. Vemos como todos os participantes estão recebendo os campos. Quando você diz que sonha acordado, a informação vem da direção frontal, da alma do homem em direção aos olhos. Essa é a parte visual do cérebro. Quando os campos tocam essa parte, você se lembra do sonho, porque tem uma visão dele por meio dos olhos e do aparato cerebral na parte frontal da cabeça. Há uma interação entre os campos e a parte física do cérebro, onde o aparato da visão está localizado. Para ter uma visão, os campos precisam interagir com essa parte física. É dependente da localização. Se você não se lembra do sonho e não tem uma parte visual, isso significa que você recebeu as informações da parte de trás da alma, atrás da cabeça. Os campos não interagiram com a parte da frente ou a parte visual, onde ocorre o armazenamento e a confirmação das informações. Mas algo ainda aconteceu na parte de trás da cabeça. Então você diz que isso aconteceu subconscientemente. Mas, na verdade, não existe subconsciente. Nossos testes mostraram que temos uma divisão clara entre a parte da frente e a parte de trás, com a alma do homem como uma linha divisória. Portanto, depende da direção em que a informação chega até nós. Mas ainda adicionamos isso à energia e às informações da alma, e isso também interage com a alma da fisicalidade. Se você obtiver campos que correspondam apenas ao ruído, você ouvirá algo e não o verá. Se você disser que algo aconteceu enquanto estava no sistema, mas não viu nada, isso significa que geralmente os campos vieram pela parte de trás e não corresponderam à parte visual do cérebro. A energia que passa pela parte de trás ainda interage e pode mudar a alma, de modo que você tenha uma experiência, mas não necessariamente visual, porque não combinou e não correspondeu com a parte visual do cérebro. Os campos também tocarão a alma da emoção, porque ao entrarem no cérebro, eles passam pela circulação sanguínea ao redor do cérebro. A gravidade das interações do campo magnético entre as duas, alma da fisicalidade e alma do homem, cria emoções. Nossa alma está conectada a todas as outras almas. Como dissemos antes, não há nenhum lugar no universo que não tenha campos magnéticos. Até mesmo no corpo do homem estamos sempre conectados a todas as cordas de campo que são criados e emanam da alma do Criador e vão para cada planeta, cada poeira e cada coisa no universo. O que você vê nos sistemas depende da força dos campos magnéticos de sua visão. Quando você experimenta algo, mas não vê, então você diz que foi subconsciente. Mas não há subconsciente. Isso significa que foi experimentado por sua alma, mas não na força do campo de sua visão. Quando você expande a alma sobre a fisicalidade, então você diz que a visão fica embaçada, porque os campos a afetaram. Nessa parte do workshop, o buscador de conhecimento diz para o Sr. Cash: obrigado, Sr. Cash, por pedir a abertura de um corredor para os palestinos. O genocídio de civis em Gaza é um crime de guerra. Pergunta para o Sr. Cash: a física atual determina o tamanho dos sóis e das estrelas a partir de seu brilho absoluto. No livro 2, aprendemos que a luz criada por objetos cósmicos resulta da interação de dois campos plasmáticos. Isso significa que nunca vemos a superfície do objeto cósmico em si, porque a luz sempre se origina em uma grande distância cósmica na frente do objeto. Imagino que seja como no cinema, onde vemos o filme em uma tela e não no projetor. A pergunta aqui tem três partes. Isso significa que os mapas estelares são inúteis porque a realidade é completamente diferente? A intensidade luminosa ou o brilho não depende do tamanho do material da estrela? Quais são os fatores de influência, então, nesse processo? E há mapas Maghreb específicos usados para navegação no espaço para aqueles que viajam em OVNIs? Sr. Cash responde: respondemos a isso em profundidade em algum lugar em um dos nossos ensinamentos anteriores, e está em um dos nossos livros também. Está no livro 4, A Alma da Criação, do que vocês chamam de sistemas solares. Eu expliquei isso em detalhes. No centro de um sistema há uma alma. Ela geralmente está vazia porque os campos puxam e empurram. Então há o cérebro, ou poderíamos dizer a parte do magma de um planeta. Ele tem uma força de campo material. Nesse caso, os campos reduziram sua força e criaram camadas e uma camada superior. Essa camada superior está no estado de plasma nano-gans. Portanto, a luz que vemos das estrelas vem da interação dos campos do centro com o material na superfície. E há gans na superfície. A luz do dia na Terra vem da interação dos campos do Sol com a Terra, que está voltada para o Sol. A diferença é que com as estrelas que vemos, nossa interação está acontecendo na superfície da própria estrela. É assim que a luz das estrelas é criada. É a lei da física. Na superfície das estrelas temos gans ou plasma, que ganhou força de plasma de inércia. A luz da estrela é criada pela interação dos campos internamente. A cor da estrela é ditada pela força do campo da mistura de plasmas de gans na superfície dela. Ela funciona exatamente como um diamante. Se a força do campo for ligeiramente diferente, teremos um diamante azul, amarelo ou de qualquer outra cor. A criação de luzes das estrelas é muito intensa e há uma zona influenciada por nada além da luz que sai. Às vezes, o que podemos ver são nuvens escuras em movimento nessas superfícies superiores das estrelas. A questão é: será que nós realmente vemos a superfície da estrela? Vemos coisas diferentes porque nunca entendemos o que estamos vendo. No futuro, seríamos capazes de encontrar a superfície real nessa seção de magma ou a superfície física da estrela? É possível. Portanto, o que vemos como uma estrela é a intensidade dos campos. É muito parecido com uma nuvem, mas por ser monoenergético, vemos a estrela. Os OVNIs têm uma alma como seu sistema central e também criam campos para interação. Devido à natureza monoenergética do centro e dos campos criados para um escudo protetor, eles sempre têm uma cor prateada. Podemos ditar os campos desse feixe. Há maneiras de criar escuridão, uma energia escura. Mas nunca ensinamos esse conhecimento. O verdadeiro conhecimento foi dado no artigo sobre criação de buracos negros. Então entenderíamos como criar OVNIs que são de cor escura durante o voo. Eles são escuros porque são criados para absorver todos os campos, e você nunca os vê. Foi assim que os iranianos aniquilaram a base americana no Iraque. O Irã nunca passará esse conhecimento para os outros. Ao alterar a força da luz na dimensão central dos campos, podemos alterá-la para qualquer cor e torná-la brilhante ou preta, como as luzes de LED, amarelas, verdes ou qualquer outra. Depende da cor que você coloca nela e de como ela é estruturada. É o mesmo processo, mas agora é com a interação dos campos do plasma. É por isso que nossa aura muda para cores diferentes. Isso ocorre porque a alma é a mesma, mas você coloca alimentos diferentes dentro da fisicalidade. Os alimentos criam a alma da fisicalidade em movimento, que é o sangue. Por exemplo, se comermos maçã, talvez a aura mude para roxo e a carne para verde. E se tivermos uma mistura de alimentos, veremos diferentes camadas de aura. As pessoas dizem que criaram uma máquina para ver auras. É tão simples que dou risada quando vejo essas máquinas. Mas, de certa forma, é uma coisa boa. É como nos sentimos internamente em termos do que podemos fazer. Se entendermos esse processo, então no espaço, poderemos ditar quais energias queremos absorver, mas não comer. Viveremos com as energias dos sistemas universais. Pergunta para o Sr. Cash. Obrigado pelas novas informações sobre a Palestina. Minha pergunta é: por que as pessoas acham que a situação precisa piorar? É essa a mensagem insidiosa da Bíblia e de outros livros de que o Armagedom tem que acontecer antes da chegada da Era de Ouro? Já não estamos tendo o Armagedom agora? O único caminho a seguir é ver a paz como uma opção. Sr. Cash responde: o Armagedom está dentro da alma do homem e sua interação com a alma da fisicalidade. Quando o homem entender as duas coisas e como elas interagem, ele alcançará o equilíbrio. Toda estrutura é incrível. Às vezes olho para isso e tive de olhar novamente nos últimos dias com relação à situação na Palestina. Séculos atrás, quando os palestinos estavam governando, eles expulsaram os judeus. Quando os judeus estão governando, eles expulsam os palestinos. Se você pegar um táxi em Israel e o motorista for judeu, e você tiver que ir a um lugar palestino, ele o levará ao lugar errado. O mesmo acontece se o motorista for palestino. Será que é intencional que eles não queiram interagir uns com os outros e por isso se perdem? Ou eles dizem: ah, ele é judeu, então vou levá-lo a outro lugar? Mas no final, você chega onde quer ir. Minha esperança não é o medo, mas minha esperança é quando conseguimos trazer a Palestina de volta ao que era algumas centenas de anos atrás, quando os dois povos costumavam viver juntos, pacificamente, como fizeram durante séculos. Esses problemas são algo novo. As animosidades entre as religiões foram criadas pelos líderes religiosos e por aqueles que dão ouvidos a eles, e não pelas pessoas comuns. Aqui o Sr. Cash contou novamente a história de seu bisavô, que era comerciante, e toda vez que ele passava por Karbala, por ele ter uma voz tão bonita, os muçulmanos pediam que ele cantasse o azan no minarete da mesquita, mesmo ele sendo judeu. Porque eles viviam entre si, e eles adoravam viver uns com os outros. Mas isso mudou com a situação atual, que foi parcialmente planejada. Se analisarmos a história de Israel e como isso foi estabelecido, descobriremos que os Rothschilds ou Illuminates, ou como você quer chamar eles, fizeram planos nos anos de 1800 para comprar terras na Palestina. Foi um plano de longo prazo para divisão e animosidade que eles fizeram para obter ganhos de longo prazo. O Sr. Cash é metade judeu e metade muçulmano e contou algumas histórias sobre como cresceu com seus parentes judeus e muçulmanos e como eles se davam bem uns com os outros. Esses problemas entre as religiões nunca existiram até que o dinheiro entrou e aqueles que começaram a promover certos princípios de divisão. Os líderes mundiais são responsáveis por criar condições de paz e igualdade. E os problemas de hoje são causados pelo caos criado pelo fato de ser unilateral. E aqueles que são oportunistas veem isso como uma chance de ganhar dinheiro com as armas e tudo mais. A beleza do que está surgindo com o ensino dessa tecnologia é o caminho para a paz que o presidente Xi está trazendo à tona por meio do Uma Rota, um Cinturão. Eles tiveram uma conferência ontem que foi o terceiro fórum do Cinturão em Rota. Ele falou sobre igualdade e compartilhamento. Seu trabalho é criar um ambiente para a entrega da tecnologia, e meu trabalho é tornar obsoleta a política de armas e a tecnologia de armas do passado. Esse é o trabalho da Fundação Cash. E é o trabalho de vocês como estudantes e a razão pela qual vocês se tornaram buscadores de conhecimento. Eu sou tão estudante quanto vocês e aprendi na escola do Criador e compartilho com vocês o que aprendi lá. Somos apenas mensageiros, apenas passamos a mensagem. Somos extremamente transparentes, a alma do Criador. Mas temos de avaliar como a tecnologia será usada e por quem, e como ela criará condições para a paz. Aqueles que acham que algumas moedas ou uma conta no exterior com alguns bilhões os tornam diferentes dos outros, têm muito a aprender. Estou sentado com alguns dos homens mais poderosos do mundo militar e gostamos de trabalhar juntos, porque sabemos que nosso objetivo é a criação da paz. Os chineses falam sobre como podemos interromper essa agressão ou neutralizá-la para que eles possam gastar o seu tempo e dinheiro em coisas que sua nação e o resto do mundo precisam, e para realizar o que foi dito pelo presidente Xi. É bem diferente quando eu falo com os americanos, como já fiz muitas vezes com o chefe dos fuzileiros navais da Coreia do Sul, em Londres, e me sentei com eles em Bruxelas também. Os embaixadores americanos ficam surpresos quando eu descrevo as salas da CIA em suas embaixadas. Eles me perguntam, como você sabe disso? Eu respondo, porque eu já estive lá. Os americanos confiam em mim tanto quanto os chineses e os demais. Nós nos movemos entre essas pessoas e tocamos suas almas. Então a cor do passaporte não conta. Como pode, né, um físico nuclear iraniano ir e sentar-se em suas embaixadas em interrogatórios da CIA, que são de segurança máxima? Mas eles me levam até lá e eu me sento com eles em suas salas. Faço o mesmo com os chineses. No Irã, sentei-me no gabinete do presidente do Irã. A abordagem é a mesma em outros países. Isso acontece porque levamos a mensagem e o conhecimento da paz. E é isso que nossos líderes mundiais devem ser e fazer da mesma forma. O que li nas últimas horas é vergonhoso para mim. Biden voou para Israel porque o resto do mundo islâmico se recusou a recebê-lo e ele visitou Gaza. Ele disse, nós apoiamos nosso povo. E isso é errado para um líder mundial. Deveria ser. Estamos ao lado de todas as pessoas e vamos encontrar uma solução. É isso que fazemos quando ensinamos a tecnologia. É para todas as pessoas. Não sei quantas centenas e milhares de vocês estão presentes e quantas centenas e milhares e milhões de vocês ouvirão esse ensinamento nos próximos dias e semanas em diferentes idiomas. Alguma vez eu disse que isso é apenas para os judeus, ou para os americanos, ou apenas para os iranianos? Tive uma discussão com o governo iraniano ontem. Nós informamos isso no dia anterior que eu falaria no ensino da Fundação Cash no Irã. Sabíamos que o escritório do Ayatollah Khamenei e seu representante Sepa e os demais estavam na linha ouvindo. Discuti abertamente as coisas como fiz hoje aqui. Porque somos nós, seres humanos, e não há exclusividade. Temos que reter certas informações porque o homem não está preparado para elas. Ensinamos o conhecimento para que todos possam usá-lo e se beneficiar dele. Eu não digo que essa sessão é apenas para os judeus e que os muçulmanos não a entenderão. Não. Eu ensino a todos vocês, assim como hoje há cristãos, chineses e todos os outros que estão na linha aqui. Todos vocês aprendem juntos. E vocês aprendem com eles de acordo com sua inteligência, e usam o que entendem, e isso toca sua alma, e assim vamos para o próximo passo. Não somos uma seita religiosa, nem isso ou aquilo. Não estamos aqui para tirar coisas de vocês e fugir. Os buscadores de conhecimento nos ofereceram dinheiro e terras ao longo dos anos, mas não aceitamos. Caso contrário, poderíamos ter construído templos e centros por toda a parte. Recusei porque não estamos no negócio de reunir propriedades. Muitos de vocês nos ajudaram quando precisamos, e eu lhes agradeci porque a ajuda veio quando era necessária. A beleza disso é que quando precisamos, vem. Quando precisamos, pedimos, e se for dado, aí é para a humanidade. Esse é um exemplo de como isso deve ser feito. Se eu quisesse, poderia tocar todos os buscadores de conhecimento e influenciá-los a começar a bater nos israelenses e matar os americanos. Mas não. Nós não fazemos isso. Porque alguém tem que defender a justiça. Agora, com os americanos, a justiça voou pela janela. Eles não têm mais nenhuma justiça dentro deles. Com o conhecimento e a tecnologia que estamos trazendo, colocaremos essa criança nos eixos muito em breve. Quando uma criança se sente muito especial, ela faz todo tipo de coisa dentro da casa. Ela faz isso até ser colocada em seu lugar e perceber que não é diferente das outras. E isso será feito com os americanos e israelenses muito em breve. É por isso que eu disse aos líderes iranianos: ajudem os palestinos a sair de sua prisão aberta e não os deixem sofrer. Com o tempo, lidarei com essa situação por meio da tecnologia. Muitos de vocês devolverão seus passaportes americanos porque vão ter vergonha da conduta dessa nação. Apenas me deem algum tempo. Estou aqui há milhares de anos, portanto eu tenho paciência. Vocês estão aqui há apenas alguns anos. Mas nesse meio tempo, não precisamos deixar 1,5 milhão de pessoas sofrerem. E não precisamos deixar que esse comportamento animal destrua a nação iraniana. Muito em breve, não haverá mais porta-aviões americanos patrulhando os mares. Eles ficarão parados nas docas como parques de diversões ou hotéis para as pessoas se divertirem. Os jatos nunca mais voarão e os navios serão apenas banheiras. Mostramos tudo isso por meio dos russos no Mar Negro em 2017. Agora mostraremos isso internacionalmente, que qualquer navio que carregue armas não navegará. E qualquer nação que produza armas não fará parte da comunidade mundial. Então vamos ver aonde vamos chegar. Quando pararmos aqueles que estão incitando os outros, então ninguém os copiará. Toda a energia usada para armas agora será usada para desenvolver o conhecimento para a humanidade. Veremos isso nos tempos atuais. Não precisamos que ninguém financie a Fundação Cash para desenvolver a tecnologia, que é nosso objetivo final. Temos sido bem tratados pela nação chinesa e pelos militares chineses para criar a paz. Como eu disse aos chineses, eu trarei a tecnologia, mas vocês precisam usar seu poder e influência financeira por meio do programa Um Cinturão, Uma Rota, para criar a paz mundial. Nós cumpriremos nossa parte do acordo e eles cumprirão a parte deles. Não precisamos nos sentar à mesa e conversar. Iluminamos a alma e conseguimos o que queremos. Às vezes colocamos uma assinatura para que visualmente seja aceito como algo acordado. Pergunta para o Sr. Cash. Estou muito grato por você estar apresentando uma solução para as pessoas em Gaza. Sou contra a matança de ambos os lados. Por que os americanos no Conselho de Segurança da ONU vetaram a ajuda humanitária para a população de Gaza? O que você pensa sobre o Conselho de Segurança? Sr. Cash responde: você precisa entender que o Conselho de Segurança da ONU não é para a humanidade, é apenas para algumas nações. O Conselho de Segurança é para garantir o abuso por parte daqueles que são abusadores. Os 5 membros pertencem ao clube mais exclusivo e acham que podem influenciar as coisas para fazer o que quiserem. Em primeiro lugar, o Conselho de Segurança deveria ser uma representação de todas as nações, não apenas de uma. E em segundo lugar, quem são esses membros e por que eles são colocados lá? Aqui nessa parte você pode ler a transcrição desse workshop para entender o restante do que o Sr. Cash diz. O Sr. Cash continua e fala: esse é um clube de mão única, e como você disse, os americanos vetaram a ajuda humanitária aos palestinos. Como as pessoas podem privar aqueles que estão morrendo de fome, a menos que também sejam criminosos? Não há diferença entre as máfias e o governo americano. Como eu disse na semana passada, os terroristas têm diferentes formas e formatos. Mas mais cedo do que você possa imaginar, resolveremos isso por meio da tecnologia em troca da paz. Já mostramos a tecnologia fisicamente em experimentos de grande escala. Podemos produzir qualquer material a partir dos campos. Se estabelecemos a situação globalmente, o que podemos fazer então? Quando chover, vai chover ouro. Então o ouro não terá mais valor. Agora eles criaram esse novo jogo de banco digital. Mas quem diz quantos dígitos podemos colocar em uma conta bancária? Eles querem controlar isso. Se eles quiserem colocar 10 mil zeros na frente do 1, eles podem fazer isso. Então eles podem fazer o que quiserem. Esse controle do dinheiro logo será abolido. Vocês entenderão como e de que forma isso acontece. Com a Fundação Cash, toda vez que ingerimos energia como alimento, mudaremos a estrutura do corpo. Não haverá mais células danificadas. Estamos gradualmente chegando ao ponto em que eles não conseguirão nos controlar por meio de alimentos, remédios ou dinheiro. Talvez nos próximos 10 a 20 anos ninguém consiga controlar mais ninguém. Temos a tecnologia para esvaziar as ogivas nucleares que estão dezenas de metros abaixo do solo. Então, qual é a utilidade de uma bala branca? As pessoas não sabem, mas durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados queriam forçar o Irã a levar suas bombas para a Rússia para serem usadas contra Hitler. Mas o Irã permaneceu neutro. Os aliados não tinham bombas, então eles jogaram pedras em seus aviões, matando assim pessoas em Teerã. É tão vergonhoso isso que eles nem falam sobre isso. No ano que vem, se nosso trabalho for adiante com nossos parceiros, nenhuma ogiva nuclear terá qualquer material para entregar, exceto um Big Bang. Porque temos o conhecimento e já o comprovamos. Agora, só precisamos ampliá-lo. Pergunta para o Sr. Cash. Países como os Estados Unidos, a Rússia e a China não estão cientes da tecnologia do plasma? Sr. Cash responde. Aqui, na verdade, o Sr. Cash contou uma história de como, quando visitou o embaixador chinês em Bruxelas, eles não queriam que os outros vissem o Sr. Cash entrando em seu prédio. O embaixador disse que o Sr. Cash era como um poço de petróleo. Quem quer que ponha a mão nele fica rico. Depende de quem consegue atraí-lo para lhe dar o que ele quer. O problema com ele é que não podem prender o Sr. Cash. É por isso que a maioria das nações não gosta de trabalhar com ele, porque ele está pedindo por paz. Isso foi há 12 anos em Bruxelas. Todos eles conhecem e falam sobre a nova tecnologia. Biden fala sobre a nova tecnologia que está chegando, assim como os chineses, mas agora eles têm a nova tecnologia porque assinamos acordos com eles. Eu comprometi a Fundação Cash com a paz por meio da estrutura chinesa e com isso levaremos o restante das nações. Se você ouvir os discursos de líderes chineses, a política é compartilhar igualmente e trazer um equilíbrio. Mas isso precisa de tempo. Se sair muito rápido isso, trará o caos. A nova tecnologia já pode ser entregue em condições de funcionamento. O Irã está preocupado em como alimentar 1,5 milhão de refugiados palestinos. Eu garanti a eles que a Fundação Cash fornecerá, por meio dos fones de ouvido, todas as suas necessidades. Não haverá nenhum fardo sobre a nação iraniana para alimentar os palestinos. Hoje a Fundação Cash tem as instalações para alimentar 1,5 milhão de pessoas e fornecer o remédio. Eles serão mais saudáveis do que os iranianos e estarão mais bem alimentados. Eles estarão em melhor situação do que qualquer um de nós. Eu aceito a responsabilidade de alimentar os palestinos, se os iranianos lhes derem o corredor branco. Nossos parceiros chineses querem os centros de serviços na China, para que possamos garantir que todos recebam, porque os europeus e americanos podem assumir o controle e impedir que os outros recebam. Somos sábios e manteremos os servidores em posições diferentes. Se algo acontecer em um lugar, os outros poderão apoiá-los. Então você entenderá que alimentar 8 bilhões de pessoas está apenas um par de fones de ouvido da realidade. Meu maior problema é quantas linhas o Zoom pode nos fornecer para um servidor. Aqueles de vocês que já passaram por esse sistema sentiram a mudança e a alegria. Vocês foram para a lua e para os oceanos de sua imaginação ou sua alma. Isso não é fantasia. Temos material suficiente em nossa estrutura para garantir medicamentos e alimentos para todos os palestinos. Basta dar a eles um par de fones de ouvidos ou colocá-los nas ruas para serem usados. Se as pessoas estiverem com fome, elas simplesmente se conectarão a eles. Pergunta para o Sr. Cash. Estou ansioso pelo que está por vir, especialmente para os palestinos. Estou um pouco decepcionado com a forma como as coisas estão. Sr. Cash responde. Deixe-me explicar. Eu estou mais preocupado com as crianças nos Estados Unidos que vão para a cama com fome todas as noites porque não há dinheiro para alimentá-las. Dê uma olhada na internet e você verá os números. Você já segurou uma criança que estava com fome quando ela chorava? O sofrimento não conhece fronteiras de raça, cor ou religião. As Nações Unidas perderam sua credibilidade, e isso é especialmente pior no caso do Conselho de Segurança. As pessoas que se tornam membros do Conselho de Segurança negociam cada voto. Nossos embaixadores na ONU são todos homens de negócios e se vendem por qualquer coisa. É por isso que tiramos os direitos de voto dos membros do Conselho Universal, para que eles sirvam através da alma e não através de suborno e trapaças e nos dizendo palavras bonitas. Pergunta para o Sr. Cash. Como você definiria uma localização? É a frequência ressonante da emoção desse espaço? Podemos entrar em locais, em qualquer lugar, por meio da experiência sensual ou da memória dessa localidade? Sr. Cash responde. Mais ou menos está correto. Eu chamo isso de GPS da alma. E o meu é diferente do seu para o mesmo local. A mesma força de campo da emoção que me faz rir pode fazer você chorar, porque sua construção é diferente da minha, embora a estrutura seja a mesma. O GPS da posição da alma é a interação dos campos com sua alma, embora a posição e a força de campo dela possam ser as mesmas. Podemos criar sistemas nos quais podemos copiar a força de campo de coisas diferentes e então criar uma alma para se manifestar e aparecer em uma determinada posição. Mas e se cometermos um erro e você acabar em outro lugar? É por isso que você precisa aprender a viajar com sua alma, pois assim você pode corrigir a posição. É por isso que pedimos que você tente se mover para a sala ao lado em vez de ir para outro país. Comece com algo pequeno, ou tente mover um objeto na mesma sala com sua alma. Aprenda o método do Criador e então você poderá fazer tudo. Você não precisará de um GPS, pois você pode estar em qualquer lugar. Você precisa entender por meio de sua emoção, de seus sentimentos e de seu desejo de fazer isso e de mostrar a beleza do que você fez. Os seres humanos são muito bons em repetições emocionais de longo prazo e em se lembrar delas. Mas quando se trata de você mesmo fazer isso, você esquece. É por isso que você sai de um relacionamento abusivo para o outro. Isso significa que você sabe a força do que você precisa para ser abusado. Por que você não se lembra para onde ir para se divertir? É falta de compreensão. Pergunta para o Sr. Cash. Você nos disse muitas vezes que pode aniquilar dispositivos militares como mísseis, drones, etc. Agora, por que você não pode parar com essas guerras? Sr. Cash responde. O homem não aprenderá se eu as parar. Vocês têm que aprender a se afastar da guerra e da matança. O problema está em seus genes, como seres humanos e animais. A falta de absorção de energia para sobreviver levou todas as coisas criadas neste planeta a matar para obter energia. E isso precisa ser erradicado. Temos de mudar a condição para que isso não aconteça, e não aconteça habitualmente. E isso não pode ser feito por mágica ou desarmamento. O homem tem que aprender a não fabricar ferramentas de guerra ou a matar para obter energia. Se tirarmos isso de uma geração, e se ainda estiver nos genes, será herdado através do sangue para a próxima geração e a matança começará novamente. Então, se o levarmos para o planeta Zeus, você começará a matar lá. Isso se tornou tão arraigado em nós que consideramos nosso direito de matar. O comportamento do presidente americano nos últimos dias, juntamente com os israelenses e palestinos e o restante deles, não é diferente do comportamento dos lobos e cães na natureza. Eles se reúnem coletivamente para matar e comer e para ter as coisas dos outros. Há uma hierarquia que determina qual cão come primeiro e quem está no topo. Vemos o mesmo no Oriente Médio. Israel é como um pequeno chihuahua, latindo alto, mas pressionando um pastor alemão ou os Estados Unidos para se protegerem. O comportamento dos líderes é exatamente como o dos cães. Eles destroem os outros para serem os cães superiores. O presidente americano em visita a Tel Aviv foi a Gaza para ver o que estava acontecendo, mas sabemos a verdade sobre o motivo pelo qual ele foi até lá. Ele foi até lá para criar mais mortes ao envolver o Irã. Então ele usará isso como uma desculpa para liberar suas armas. Ele não estava em Gaza para ajudar, mas para se preparar para outra coisa. Isso não tem nenhum sentido. Essas pessoas não têm uma grama de misericórdia. É tudo comportamento animal. Estamos em Pequim, perto do hotel onde o presidente Xi está liderando uma conferência. Há 113 nações e cerca de 20 a 30 líderes mundiais presentes. Todos eles vieram como amigos para encontrar um ponto em comum e se encontrar com um homem que quer dar a todos eles o mesmo. O presidente Xi se tornou como um avô, cuidando dos filhos e netos. A China assumiu essa posição sem usar uma arma ou disparar uma única bala. Os americanos estão lá tanto quanto os russos. O presidente Xi cumprimentou Putin e os demais líderes mundiais com o mesmo respeito que seus amigos. É assim que a liderança deve ser. E a China é uma das nações mais poderosas econômica, política e militarmente. Mas o objetivo final dos chineses é se livrar de suas forças armadas e encontrar uma solução para a paz. Em vez disso, eles querem gastar o dinheiro no desenvolvimento de sua nação. A China tem 28 milhões de agricultores abaixo da linha da pobreza. Então, como podemos fazer isso e criar essa condição? Como eu disse, duas pessoas poderosas se uniram. Uma tem o poder do conhecimento e a outra o bom senso para usá-lo corretamente. Vocês entenderão muito mais cedo do que podem imaginar. Eu os comprometi como buscadores de conhecimento com a paz mundial, e vocês têm que entregar isso. Estou apenas preparando o caminho para que vocês façam isso. Vocês precisam criar os sistemas, a lógica da compreensão e aumentar o conhecimento para que os outros sigam. Caso contrário, vocês perderam seu tempo aqui por 10 anos. Vemos o papel que temos de desempenhar e o caminho para chegar lá. E agora encontramos uma combinação com nossos parceiros. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode dar uma definição sobre a alma do homem e a alma da fisicalidade? Sr. Cash responde. Já fizemos isso muitas vezes. Você encontrará isso nos ensinamentos. Você pode dar uma olhada no ensinamento norte-americano com o Alex. O Rick aqui complementa e diz. Talvez você possa dar a definição atual neste momento. Sr. Cash responde. A definição não mudou. A alma do homem é uma coleção da energia de cada célula no ponto da concepção. É um denominador comum de energia. E a alma da fisicalidade também é uma coleção de campos de energia de cada célula, mas de diferentes partes, como os órgãos, músculos, etc., do corpo do homem. A interação dos dois, juntamente com a condição física, cria a emoção da fisicalidade e a emoção da alma. O denominador comum significa que eles estão conectados a cada célula. Mas a alma da fisicalidade é uma coleção de campos de energia individuais que são ligeiramente diferentes, como os órgãos que também estão conectados ao sangue. Ao mesmo tempo, o denominador comum mantém todas essas coisas juntas. Ao transmitir as energias de cada um, individual e coletivamente, ele faz com que a fisicalidade entre em operação e exista. Uma é a alma do homem e a outra é a alma da fisicalidade ou espírito. Há uma linha de conexão central. É como um carrossel, todos conectados ao poste central, mas cada um dos cavalos é ligeiramente diferente. O atrito determina a velocidade com que o carrossel gira. O denominador comum é o carrossel como um todo, que chamamos de alma da fisicalidade. Tudo tem um denominador comum. É muito parecido com o governo central e então temos os distritos. Todos os distritos trabalham juntos e estão conectados uns aos outros por meio do governo central. O governo central é a alma do homem e os distritos, como um todo, são a alma da fisicalidade. No ponto de concepção, a alma do homem é criada a partir dos primeiros átomos, e o próximo passo é fazer as moléculas e, em seguida, por meio da interação e da memória, pacotes criam a condição física do homem. É como se eu segurasse sua mão e você segurasse as mãos das outras pessoas. Você está segurando as mãos de todas as outras pessoas e eu reajo a você, seja puxando ou empurrando. E você, por sua vez, transmite isso a elas. Assim, eu me torno a alma ou o ponto central da interação de você com eles. Todos vocês estão agrupados e se tornam a alma da fisicalidade. A alma do homem opera separadamente da alma da fisicalidade, mas ainda assim a afeta. Pergunta para o Sr. Cash. Quando a alma do homem se expandir e transmutar e levar a alma da fisicalidade e a fisicalidade com ela, aquele que ficar verá a fisicalidade desaparecer como que por mágica? Sr. Cash responde. Ela não desaparece por mágica. É como quando você escreve uma carta e a coloca em um envelope. Isso acontece por mágica? Ou é uma falta de compreensão? Você cria um envelope de energia e coloca a alma da fisicalidade dentro dele. A fisicalidade muda de volta para a energia porque você mudou os campos. Então, quando você se manifesta em algum lugar, você faz isso por meio das interações de campo da alma do homem, da alma da fisicalidade e da inércia desse planeta. Quando sua alma se expande além de sua fisicalidade, então sua fisicalidade está em uma nova condição. Acredito que a fisicalidade se transforma em campos de energia dentro da alma do homem junto com a alma da fisicalidade. Mas nunca foi explicado claramente o que acontece com a fisicalidade quando ela se converte novamente em energia. Será que ela vai para dentro da alma da fisicalidade? A fisicalidade, quando se converte, não terá forma. Ela se torna um plasma quando está no estado da fisicalidade, dentro da alma do homem. E a energia total da alma da fisicalidade determina a posição. Sr. Cash continua e diz: isso mostra que os buscadores de conhecimento realmente não entendem o conhecimento em profundidade. Quando você é uma carta sobre a mesa, esse é um ambiente, mas se você for colocado em um envelope, esse é um ambiente diferente com forças de campo gravitacional diferentes. Quando eu dobro e o coloco no envelope, você ainda é aquela carta, mas está dentro de outra coisa. Eu não o vejo mais. Pode haver água dentro do envelope ou alguém pode ter rasgado você. Tudo pode acontecer lá dentro, mas tudo que vejo é o envelope. Essa é uma analogia da alma do homem e da alma da fisicalidade. A dimensão de manifestação dentro de sua alma é diferente de quando você é a fisicalidade que dita isso e aprisiona a alma do homem. Por ser de uma ordem diferente, de força mais fraca, ele o abre. O homem, com o tempo, criará sistemas para ver a forma de sua própria fisicalidade quando a alma se expande e toma dimensão. O pacote de comunicação de raios cósmicos ainda precisa ser concluído. As unidades de energia virão da China. Queremos produzir em números ilimitados, mas os chineses querem produzir aos milhões. A Fundação Cash Brasil tem uma transcrição que se chama All in One, de todos os ensinamentos reunidos em um único arquivo. Você pode fazer uma busca por palavras para encontrar os assuntos. Pergunta para o Sr. Cash. Podemos eliminar a internet via satélite e desenvolver uma internet universal sem censura baseada numa grave? E precisaremos de algum tipo de cabo ou antena para transmitir a internet no futuro? Sr. Cash responde. Não, você não precisará de cabos. Na verdade, nós desenvolvemos isso e funciona perfeitamente. Converteremos os dados da internet em dados universais e explicarei mais sobre isso em detalhes mais à frente. É algo que tenho em minha mente há alguns anos. Nossas equipes entenderam como fazer a conexão. Se, por exemplo, você colocar informações sobre o Google, todos terão acesso a elas e não haverá necessidade de satélites. Vamos convocar as almas satélites para o processo de paz de uma forma muito aprimorada, especialmente diante do que vimos na Palestina. Queremos ser capazes de promover a mudança, mas há uma parte do que eu chamo de hardware que precisa ser concluído. Vocês sentirão isso e veremos como funciona. Decidimos estabelecer um limite para os novos desenvolvimentos e simplesmente lançar os produtos no nível que estão agora. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode explicar por que eu sou capaz de levar a vibração das pessoas? Sr. Cash responde. O quê? Alguma garota lhe disse isso? Quando o Sr. Cash entra em uma sala, as pessoas dizem que percebem isso. Elas dizem, percebemos que quando você vem à reunião, você traz algo diferente. E eu disse para elas, Na verdade, não. Mas trazemos o conhecimento e esse conhecimento traz amor, emoção de igualdade e compartilhamento. E aqueles que lutam contra isso geralmente não querem nos ver, especialmente depois do evento. Eu sempre disse que dou tanto amor que quando você não recebe, você sente que está sendo privado dele e isso dói mais do que não recebê-lo de fato. Mas é você que se priva dele. E é assim que a vida deve ser. O mesmo acontece com o conhecimento. Não paramos de compartilhar conhecimento. É só que você tem tanta vontade de aprender mais que volta para buscar mais. Ele é compartilhado igualmente entre todos e é assim que deve ser feito. Você sente uma vibração? Você sente um toque? Como, são 9 horas da manhã, o workshop de buscador de conhecimento vai começar e eu quero estar lá? Ou é algo que você faz por obrigação, para que eu possa aprender alguma coisa? Todos nós criamos vibrações diferentes, algumas de amor, alegria e outras de medo. Depende de como nos sentimos em relação a isso e como que encontramos e com o que encontramos paz, e entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Aqueles que podem nos proporcionar essa vibração de paz não precisam estar apaixonados e enlouquecidos. A essência da paz é o conforto e a alegria. Então encontramos paz dentro de nós mesmos e funcionamos de forma diferente. Aqui o Sr. Cash fala de suas experiências em fábricas com trabalhadores e ele tira o seu paletó e suja as mãos trabalhando na máquina para consertá-la corretamente. Ele não leva em conta seu título, mas ele é como o resto das pessoas. A estrela dourada pode ser comprada na loja da Fundação Cash. Os promotores colocarão a conferência da Fundação Cash em Londres em domínio público. Ficamos bloqueados por quase 10 anos. Os buscadores de conhecimento podem ajudar a alcançar a imprensa em seus próprios países porque os promotores têm acesso limitado lá. Cabe a vocês promoverem em massa a conferência de Londres. Espero e desejo, e minha alma vai para os líderes mundiais, especialmente ao Ayatollah Khamenei do Irã, que abram o corredor branco para os palestinos e envergonhe a nação de Israel e seus apoiadores, os americanos. Vamos fazer com que o mundo saiba que ainda existem pessoas que dão um lar ao sem-teto, enquanto os outros dizem às pessoas para ir ao hospital para que possam matá-las lá com bombas. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Esse é o fim desse índice rápido do Workshop 508.